Aieieu, salve manjá. Mano, não tem problema. Mano, não tem problema. Bagunçando a cena. Redemoinho. Mano, não tem problema. Mano, não tem problema. Bagunçando a cena. Redemoinho. Mano, dos versos do. Vou mostrar o que eu sou. Meio homem, meio roubo. Sem mais era coisa de fogo. Olha pro meu ouvido. Mano, tu tá fodido. Debaixo d'água posso ver o rosto dela como eu posso esquecer. Duas esmeraldas que vão me derreter. Guerra no pescoço pra inalar THC. Fuma no back, eu vou ser breve. Nós é BR demais, pensa não esquece. Faz igual leve. Mano, eu não porto o AR, mas te deixo sem AR. Fazendo igual Bruce Lee. Olha a sequência de jab. Dessa vez eu não vou ser breve. É que com o mic ligado é onde eu me sinto leve. Esse já me viciou, 30 mil flow, 30 mil track. Redemoinho chegou, nós é BR, vê se não esquece. Mano, dois versos do, vou mostrar o que eu sou. Meio homem, meio roubo, sem mais era coisa de fogo. Olha pro meu ouvido, mano, tu tá fudido. Metro aumenta o nível. Agora acabo. Debaixo d'água posso ver o rosto dela como eu posso esquecer. Duas esmeraldas que vão me derreter. Guerra no pescoço pra inalar THC. Mano, não tem problema. Mano, não tem problema. Bagunçando a cena. Redemoinho. Mano, não tem problema. Mano, não tem problema. Bagunçando a cena. Redemoinho.